O azul 91 Professor André Zero Oito, Azul 4959. Salvador, Azul 4959. Continue on a foot at the 18.00. Seja Bronx, Charles. a PR da Azul, autorizado a ligar. Chanel 6212, no solo 46, libere à direita, de passagem ao Portugal, segue via Alfa, caminhante da Taxi de Leia. 208-9979, obrigado. 8. Chame o controle, sequência 12078, por exemplo. 208, boa noite. Boa noite, Azul 9254. Azul 9254, boa noite. Contato lá do Solar, que mantém os anotos do Aero. Via Feira Coral no Brau. Menos Via Coral no Brau, 9254. Agora, frequência 28, decimal 3, 5 apenas, 28, decimal 3. Aumente, seguida a toda a circulação. Curte cargo 9072, tudo mantendo no 280, 25 pelo centro do sítio. to Miami, flight level 360 by Sierra Lima Loop 20 at the Tango Romeo Sierra at the Uniform Loop 7. At the airport Spanish Road, runway 10 left turn Momo departure, meaning transition Salvador departure 10 left mount 8 and spoken 5436 American 230. boa viagem. 28, eu posso fazer aí o 134. Igualmente. Então, 134, 2-0, na pouca boa noite. Boa noite, boa noite, 134, contato, matando 3-0, segunda via, toda a pouca. 3-0, via pouca, eu vou 1-1-3-4. Depois nós vamos direto à posição Aracaju. Justamente direto já, bom. Vai já, mas é presente, 1-1-3-4, direto.